passa. Essa água não é de graça. Devolva minha cachaça. Essa água não é de graça. Eu não paro por aqui, sirva mais. Não tente roubar água do senhor e rir à toa. É dente por dente, malandro tem olho e a vaca tem fio. Cuidado que é fácil se cortar. Devolva minha cachaça. Essa água não é de graça. Devolva minha cachaça. Essa água não é de graça. Eu não paro por aqui, sirva mais. Sirva mais. Saca, dói menos que um desamor.